teu sorriso chegou no coração, você me conquistou. Vou mergulhar no azul do paraíso até me convencer. Eu fui a meta, é o fim. Não posso duvidar da vida. Na onda desse mar, meu corpo se banhou, molhado de prazer, no desejo de fazer amor. Preciso te dizer, são coisas do amor. Só quero navegar no teu sorriso. Chegou no coração, você me conquistou. Vou mergulhar no azul do paraíso até me convencer. Eu fui a meta, é o fim. Não posso duvidar da vida. Na onda desse mar, meu corpo se banhou, molhado de prazer, no desejo de te ver. Eu vou ficar com você. Ficar com você.